విషయమును శుభంపర్. do alto do. Prossiga. Bom dia. Alfa Vitor Uniforme no pátio 3, solicitando autorização para reboque para o pátio 1. Ok, autorizado iniciar o reboque, mantém escuta durante o procedimento. Confirme qual é o portão que vai para o pátio 1. Saindo do pátio 3 para o portão 5, a ponte 1, no pátio 1. Entendido, do pátio 3 para a posição 5 no pátio 1. Ciente, mantém escuta e informe termo. Nove oito no chame na frequência 119.8. Oi, Salvador, gol no 961, tá próximo a ponte era Capiterão, 961 autorizado, a linha de colar pista 10, 190 graus, 109. Autorizado, a linha de colar, capiteirão da 0, boa 9 mesmo. Paulo Salvador, copia Golfo de Oscar. Golfo 961, Alfa Vitor Uniforme solicitando autorização para ingressar no pátio 1. Gol 91 decolou 28, 120, 119, decimal 8. 198, gol 91, obrigado. Confirme chamando para ingresso, Alfa Vitor Uniforme. Positivo, solicitando ingresso no pátio 1. Tá autorizado, até o portão 5. Até o portão 5. Perdi mais uma aeronave, chama querendo chamar o solo? Wolf, bota o solo. Prossiga. Engine informe, prende a proteção de reboque do Finger 7 para o Finger 9. Do 7 para o 9 está livre. Obrigado. Alvador, bom dia, é o 37, o 3597, Brasília, no 360, 380. Tem autorizado 360, aceita? Bora. Brasília 360, AP Zulu no 7, decola da 10, curva direita, saída árbol, controle em 119.8.5405. 360, AP Zulu no 7, árbol, 5405-198, é o contrário. Correto, em prova. Alfa Victor Uniforme, confirma o termo do reboque, posição 5. Bom dia e obrigado. Bom dia, sim. Rio Salvador, bom dia, Rio 989. Bom dia, Rio 9811, vento 190 graus, 10 nós, ajuste 1016, pouso autorizado, pista 10. Autorizado, pouso na pista 10, 989. Paulo, confia gol, que ótimo. Chamou o Golfing de Alfa. Paulo, Golfing de Alfa, informa sempre que revolta e agradece a gente que tem bom. Bom dia. Quilo Sol aos 37, Alfa Quilo Pat 3, valeu. Alfa Quilo Pat 3, na frente, por chamar de amigo. Salvador, um bom dia, gol 865 na final da 1-0. Por 865, bom dia, vento 180 graus, 08 nós, pouso autorizado, pista 10. autorizado o pouso, 090865. Salvador, bom dia, Alfa Cargo 6570. Alfa 6570, continue a aproximação, reporte Servita 372. Reporte 372. Serra Victor 372, alta 6570. 6570, aguardando pista B. 70. No 865, solo 42, direita, Alfa, mantém posição antes da Juliette. Direita, Alfa, mantém antes da Juliette, 1865. Essa 6570, vento 180 graus, 109, pouso autorizado. Livre pouso, Alfa 6570. Na 04 para posicionamento. Brasil, o 3517? 3517, só um instante, por favor. 6570 aos 44, direita Alfa e Kilo Pat 3. Alfa Kilo Pat 3, né? Salvador, tem previsão por 357? Salvador, gol 1093, passou externo. Gol 1093, pulo autorizado, pista 10, 170 graus, 089. Vive Bozo, pista no zero, gol 1093. Mantendo a cidade Juliette, gol 1093. Gol 1865, após o tráfego da TAM, ingresso a portão 11. Após o TAM, segue para o 11, gol 865. Preciso no 7, me escuta? Me escuta. Podendo com a equipe de solo, após passagem do companhia retaguarda, está livre o pushback. Companhia retaguarda, está livre o pushback da 35107. Gol 1093, tem pouso autorizado, pista 10, 170, 089. Teve pouso, pista no 0, gol 093. O Serra Lima na escuta? Salvador, bom dia também. Pronto para o repórter. 3171 ali, mantém pista 10. Oi, Salvador, bom dia, gol 9759, está a 2 milhas de externo, estabilizado. Sente aguardando pista livre no 759. Sente. No 093, no solo aos 47, livre à direita, reporta antes da Taxi Juliette para ingresso Pat 1, nessa frequência. Livrando à direita, reporta antes de ingresso na Juliette nessa frequência, gol 093. 3171 tem pista livre, 170 graus, 1 a 12 nós. Decolagem autorizada. Decolagem autorizada, TAM 3171. Passa 6570, entrando em forma posição 7. No 759, pouso autorizado, pista 10, 160 graus, 109. Autorizado, pouso na 10, gol no 759. TAM 3171 decolou aos 49, 119.8. 19.8, TAM 3171, grato voar. Gol no 093, portão 8, ingresso Juliette. Ingresso a Juliette, portão 8, vamos usar na 3. Então, 35, 17 para o táxi com 135 a bordo, 140 a bordo, 30 de 20 até na conta. 517, reporta ponto de espera, 1016 ajustes. 1016 ajustes, reporta ponto de espera. O TAN 3517. Observação. A Lima tem pista 10, 3517. A Lima tem 3517. Golo 759 é o 51, direita, Alfa, reportante da Taxa Juliette, nessa frequência. Alfa, reportante da Juliette, na sua frequência, Golo 759. TAN 3517, decolagem autorizada, pista 10. 160 graus, 109. Lima, reporte para ingresso, 1016 ajustes. Aquilo, Serra Lima, prossiga. Autorizado, Arbor. Viva ingresso, 1016 ajuste, reporte alinhado e pronto. Manda o PLB o Quilo Serra Lima. Círculo 7 ao 53, 1198, por favor. 198, obrigado, bom dia. Antes da Juliette, 759. Círculo 759, portão 10, autorizado ingresso. Ingresso para 10, gol 1759. Torre Salvador, bom dia, Sideral 9970. Federal 9970, cheque o trem, 160 graus, 129. Pouso autorizado, pista 10. Checamos o trem, está embaixo travado, livre pouso no 10, na 10, Federal 9970. Alô, alô. Alô, quem fala? Facilidade, obrigado. Lima, livre decolagem, 170 graus, 08 nós. Ao 9970 ao 57, direita ao Fiquinho, parte 3. Quilo Serra Lima, 5-8, 119-8, bom voo. 119-8, obrigado. Torre Salvador, bom dia, OTP 9962, ponto de espera, dono 0, pronto. Autorizado, linha de colar pista 10, 170 graus, 109, 996. Sente, livre, a linha de colar, o 9962. Trip 9962, decolador 07, chama o controle em 119 decimal 8. 119 decimal 8, 9962, Trip, bom dia. Salvador, bom dia, TAN 3153. Bom dia, 3153, check trem, livre pouso, vento no 70 graus, 08 nós. Ok, o trem está baixado, checado. Livre pouso. Obrigado, livre pouso. 3153, um solo, 1-2, chama o solo 219. 211, corrigindo.